Você tem sorte, na na na. É que eu te amo, na na na. Adoro o teu beijo, adoro o teu cheiro. Qual é o teu segredo, na na na? Banda MCG, sucesso! Eu assino o contrato. me prestou. Tô te amando às escondidas, é tão bom, mas é perigoso. Essa paixão me deixa louca, é tão bom nossas aventuras. E eu me entrego sem pensar, te amo além do prazer. Antes do amanhecer, você se vai. Sucesso!